Controle Salvador, gol 18, no 7, decola da Elleda Bridge. Boa, bom dia. Bom dia, gol 18, no 7, contato radar, submarino nível 360, vou ir da Elleda presente. 360 para hoje da Elleda, gol 18, pro 7. No 7M Recife, frequência 1251, alterne 13325. 13325, alternativa, qual que é a primária? 125, décima 1. 1251, obrigado, bom trabalho aí. Obrigado, bom dia. Salvador, um bom dia, TAM 3399. TAM 3399, contato radar, submantém o nível 360, vai da EL. Direto da EL, mantendo 360, TAM 3399. Solo Salvador, é Webjet, Winston, Net, Guia. Controle Salvador, é o Webjet Whisky Juliette, dia. Três, três, nove, nove, chame Recife, na sequência, 125, decimal 1, bom dia. Recife, 251, tá 3399, bom dia, senhor, até a próxima.